Amém. Glória a Deus. Adore a Ele comigo nessa noite. Engrandeça o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Sossega, irmã, você vai vencer. Você nunca viu um crente fiel perder. Você já viu? Deus sabe o que faz. É só você crer. No tempo determinado, os teus inimigos vão ter que correr. Se cumprir o que Deus te falou.